roba, a roba quelle ferides, ai a Portugal das cantigas. O início da emissão de hoje do Clube da Amizade na RTP Mundo. Eu nem sei por onde começar, só me restam as palavras. Preciso falar que um dia eu pude me envolver. Este amor falou mais alto sem eu entender. Já fui chamado do outro, já fui chamado do outro. Sem teu amor, sabe a pouco. Não consigo parar de pensar. Sem que nada faz sentido. Vem comigo sonhar. Foste tu, foste tu, o meu sonho. Foste tu. Consegui esquecer. Eu não tive culpa de um dia te perder. Posso te encontrar. Vou daqui ao fim do mundo sem medo de errar. Nós podemos tentar outra vez. Eu preciso de ti com o sol para viver. Já fui chamado de louco. Já fui chamado de louco. Sem teu amor, sabe pouco. Não consigo parar de pensar. Sem que nada faz sentido. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arcancel. Neste domingo 12 de abril. E são exatamente 10 horas e 21 minutos, como o tempo passa. Então, desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Estamos aqui com o programa do Telefone Toca até às 12h30. Fique connosco, somos a boa companhia. E como vem sendo habitual, ao longo destes anos, pode ligar para o 0238-43-4800 para fazer a sua dedicatória. Bem entendido. Deixa-te andar o amor, tudo tem sua hora. Deixa-te andar onde for, não esperes tua demora. Talvez um dia, se queiras ficar, vais andar porta fora. Deixa-te andar, meu amor, de coração à solta. Deixa-te andar onde for, cá te espero na volta. Na noite fria, se queiras ficar, vou-te dar a resposta. Deixa-te andar. Eu vou andando, deixa-te andar. Saudades. Aqui estamos com esta nova música da Agatha, Deixa-te Andar. Muita música para si que está aí desse lado. Temos muita música para si, como este grande talento da música portuguesa, ele que está a ter bastante sucesso, Hugo Barros, com A Primeira Vez. Uma música que saiu apenas há algumas semanas. Vamos ouvir. O peito queima e diz que sente falta de ti. Da tua dança, do teu corpo bailando em mim. Por mais que tente deixar-me só, tu entras nele e deixas-me novo. Só uma dança, mais uma vez. Um e um são dois, mas tu dizes que são três. Tu és fogo, és, nunca te esqueci. Cada dia mais bonita, vem bailar de novo em mim. Eu gosto de ti, só que tu não vês. Eu quero bailar contigo como a primeira vez. Tu és fogo, és, nunca te esqueci. Cada dia mais bonita, vem bailar de novo em mim. Eu gosto de ti, só que tu não vês. Eu quero bailar contigo como a primeira vez. Aí, vocês gostam desta música do Hugo Barros? Como na primeira vez. Eu também estou aqui como se fosse a primeira vez. Vamos lá. Na esperança de te ver no dia de amanhã. Por mais que tente,

paixão da linda dama da noite. Já sofreu por tanto amar, mas não deixou o lugar. Maria é o seu nome. É Maria, é Maria, rainha. Hugo Barros aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. E agora vamos ouvir uma música que vocês não sei se conhecem ou não, mas que saiu apenas há dias. E ela chama-se Tânia, Não Quero Ser Chiclete. Porque a chiclete mastiga-se e deita-se fora, não é? Ela não quer ser isso. Vamos lá ouvir. Não quero ser mais um. Que me amavas, que não me enganavas com outra paixão. Sempre que estava contigo e pedia um carinho, dizias que não. Só depois de tanto tempo eu abri os olhos e pude entender que fui somente um capricho. Mas a partir de hoje eu vou te dizer: não quero ser chiclete. Não quero não quero ser chiclete. Isto traz-nos recordações, acho que era os táxis que cantavam também a música do chiclete, mas com um tema mais rock do que aqui, com a Tânia, mas este também está muito bonito hoje. Pelo menos espero que tenha sido do seu agrado. Continuamos recordando Broa de Mel, mas antes do Broa de Mel, ouçam o que vem aí. Não vem grande coisa, pois não, não. Portanto, não quis vir, que é mesmo assim. Vamos ouvir o Broa de Mel. Broa de Mel, passear contigo. Amar e ser feliz. Vamos lá, ser feliz. Seja feliz aí desse lado. E se quiser ser feliz também, não se esqueça, o 25 de Abril vai haver a grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel dos anos 80, onde vão estar exatamente Broa de Mel e muitos outros artistas, como Fernando Correia Marques, Nel Monteiro e Luís Manuel. É isso mesmo. E também um DJ para você poder dançar. E comes e bebes e tudo isso é na Passerelle, em Fleury-les-Aubrais. Contamos consigo. Os bilhetes já estão à venda. Amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Ai, vamos lá então passear, passear com a melhor companhia que você quiser, aquele que você mais amar, vá passear então, faz bem à saúde passear. Agora vamos passear, mas vamos passear de carro desta vez, não é a pé, nem de avião, nem de trotinete, é mesmo de carro e é no carocha, e é com o Fernando Correia Marques. Sei para se divertir é no meu carocha. Hoje não há melhor que o carocha do amor. Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta. Quem quiser entrar, ponha o dedo no ar. Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha. Hoje não há melhor que o carocha do amor. Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta. Ai, ai, ai, ai, ai. O meu carro de magia, quer de noite, quer de dia, conquista quem lá entrar. Ai, ai, ai, ai, ai. Tem estofos apontados e tem ar-condicionado, tem tudo para agradar. No banco da frente, no banco de trás, parado ou andando, tanto faz. No banco da frente, no banco de trás, parado ou andando, tanto faz. Thank you.

alguém sou eu. Esse alguém sou eu. Pergunta para a minha baby se eu vou para a rua. Pergunta se já me viram com outra qualquer. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer-te que sou o sonho de qualquer mulher. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Eu não sou. Se existe alguém fiel neste mundo, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. Se eu vou para a rua, pergunta se já me viram com outra qualquer. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer-te que sou o sonho de qualquer mulher. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Eu não sou. Fiel neste mundo, esse alguém sou eu, esse alguém sou eu. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou, eu não sou. Pedro Miguel aqui com a versão do tema Vagabundo, não sou. Bonjour Jérôme. Bonjour Lionel, ça va bien? Ça va, t'as bien. J'ai une voix un peu, voilà. Ouais. De rocky là, un peu. Un peu rock, on va dire. Ah oui, carrément même. On dirait la voix de Rocky. Ça va bien. C'est des films Stallone. Ça va bien. Ça va, impeccable. Et il est plein de couleurs, il est... Il faisait chaud au Portugal. Il faisait chaud. Enfin, quand on est arrivé, on a eu 15 jours... De pluie. De pluie, après, il a fait beau. C'est ça, au Portugal, quand il pleut vraiment. Hein. Ouais. C'est, voilà. Bon, en tout cas, tu nous as pas ramené le soleil. Non, apparemment, on m'a déjà engueulé à la maison. Parce que le soleil est resté là-haut, mais bon, ça va venir. Voilà. On écoutait donc Vagabonde, une reprise. C'est une chanson originale de Luis Fonsi avec, je ne sais plus qui. Un Brésilien. Oui, c'est ça, je ne sais plus. Donc, Pedro Miguel, qui a repris une version plus latine, on va dire. Qui oui, il a redonné un rythme, un peu de batucada, voilà. Pedro Miguel, Vagabundo. On va continuer avec Chave d'Or, c'est ça? Oui. Ou Teu Sorriso. Et on est là jusqu'à 2h30. Hein. Jusqu'à, voilà, 02 38 43 48 00. Le téléphone, il a pas encore beaucoup sonné depuis voilà. Que je suis là. Hein. Non, il sonne pas trop, les gens, ils écoutent. Voilà, sachez que vous le savez, on le répète, on va toujours encore le répéter, encore insister, le 25 avril prochain... Et c'est la fête du Portugal, la fête des œillets au Portugal, et que on a pour habitude de commémorer ça. Et donc cette année, ça sera sur un lieu un peu différent, puisque on ira à la passerelle, à Fleury-les-Aubrais. C'est pas loin de la radio. Hein, c'est pas très très loin. C'est dans notre ville, la ville de Fleury-les-Aubrais. Donc la passerelle nous accueillera pour une soirée années 80-90, avec plein d'artistes de cette époque qui vont interpréter certaines des chansons de cette époque-là. Oui, la plupart. Le but est de venir chanter toutes ces chansons des années 80-90. Donc, Blow Edmel, Luis Manuel, Nel Monteiro et... Fernando Correa Marx. DJ Booba pour finir la soirée avec plein de chansons des années 80, parce qu'il y en a plein. À 80-90. Même du français. Latino, français. Et puis d'actualité, il n'y aura pas que des années 80-90. Oui, la jeunesse peut venir. Hein, il y aura plein de styles musicaux. Et puis, il faut pas oublier le folklore. Il y aura également du folklore, puisque l'ouverture des portes se fera à 19h. Vous pouvez venir dès 19h. Il y aura du folklore et puis de quoi manger, boire sur place avec plein de petites... Il y aura des tables pour s'asseoir, ainsi de suite, pour manger. Venez découvrir cette soirée. On écoute Chardo. Oui, alors... Coração estava só, senti um arrepio na pele quando te olhei pela primeira vez. Uma troca de olhares, mas que boa sensação. Nunca senti nada igual, fui atingida no meu coração. Olha o teu sorriso, mais lindo que o sol, faz brilhar nos olhos, meu coração fica mole. Olha o teu sorriso, mais lindo que o sol, faz brilhar meus olhos, meu coração fica mole. Olha o teu sorriso. Sinto-me preenchido quando estou junto de ti. É uma sensação de paz, é um momento que me faz feliz. Espero que este sentimento atinja nossos corações. Faz amor e alegria para que cresçam as duas paixões. Olha o teu sorriso, mais lindo que o sol, faz brilhar meus olhos, meu coração fica mole. Olha o teu sorriso, mais lindo que o sol, faz brilhar meus olhos, meu coração fica mole. Olha o teu sorriso. Olha o teu sorriso. Olha o teu sorriso. Mais lindo que o sol. Mais lindo que o sol. Faz brilhar meus olhos. Meu coração fica mole. Olha o teu sorriso, mais lindo que o sol, mais lindo que o sol, faz brilhar meus olhos, meu coração fica mole. Olha o teu sorriso, mais lindo que o sol, faz brilhar meus olhos, meu coração fica mole. Olha o teu sorriso, mais lindo que o sol, faz brilhar meus olhos, meu coração fica mole. Olha o teu sorriso. Solitário bebo mais um copo e vou pensando na vida, em quem se foi. Curiosidade, mas é tão verdade que foi naquele momento que escutei o humor. Rosto lindo, que sorriso, que mulher, que paraíso. Me convidou para a última dança. Quebrei um feitiço, disse vamos nisso. Quem foi não volta, e eu ando à solta. Baila, Chiquita, baila. Esse teu jeito já me fez apaixonar. Bailado também quero balançar. Baila, Chiquita, baila. Esse teu jeito já me fez apaixonar. Baila, Chiquita, baila. O teu bailado também quero balançar. Solitário bebo mais um copo e vou pensando na vida, em quem se foi. Curioso. curiosidade, mas é tão verdade. Foi naquele momento que escutei um oi. Rosto lindo, que sorriso, que mulher, que paraíso. Me convidou para a última dança. Quebrei o feitiço, disse vamos nisso. Quem foi não volta. O teu jeito já me fez apaixonar. Baila, Chiquita, baila. O teu bailado também quero balançar. Baila, Chiquita, baila. Esse teu jeito já me fez apaixonar. Baila, Chiquita, baila. O teu bailado também quero balançar. Aqui com a sua Chiquita Baila. Agora mudamos completamente de estilo de música. Carta de despedida, se sabe. E vem, são os Descendentes. Vamos ouvir. Je connais pas du tout. E a l'intro. Quero ficar mais dia a ouvir a rádio a tocar. O comboio também passa e a saudade devagar. Por triste que fui feliz, por triste que não fiquei. Não sou nada comodista, eu sou fora da lei. Passei à tua janela para te poder ver. Que o céu já perdeu a cor e não tarda a anoitecer. Fico pelo Alentejo a chorar a tua ida. Até dia, meu amor, esta é a carta de despedida. Se algum dia eu não puder, chorares pela razão. Esteja ao sol onde estiver, haverá sempre uma canção. Perdida e fora de compasso, a nossa vida não condiz. Gostava de chegar a casa, mas o destino assim o quis. Passei à tua janela para te poder ver. Que o céu já perdeu a cor e não tarda a anoitecer. Fico pelo Alentejo a chorar a tua ida. Até dia, meu amor, esta é a carta de despedida. Quando tudo for embora e não perguntas por mim, saio e vou porta fora à espera de saber de ti. Fico pelo Alentejo a chorar a tua ida. Até dia, meu amor, esta é a carta de despedida. Passei à tua janela para te poder ver. Que o céu já perdeu a cor e não tarda a noite. Fico pelo Alentejo a chorar a tua ida. Até dia, meu amor, esta é a carta. paixão já perdeu a cor e não tarda a anoitecer. Fico pelo Alentejo a chorar a tua ida. Até um dia, meu amor, esta é a carta de despedida. Nós ainda não é despedida, hein? Não. Ainda estamos aqui até às 12h30 para levar a melhor da música portuguesa, não é? É isso mesmo. E vamos ficar com... O vizinho, o pôr do sol. C'est une chanson qu'on a beaucoup écouté de l'été dernier. Ah. Et qu'on écoute toujours en Portugal. Qu'on écoute toujours, effectivement. Fui até à capital, fiz uma hora e tal de caminho. Passei por tanta gente, senti-me sempre sozinho. Para a próxima vens tu visitar-me ao Alentejo. Ao mês que aí não vou, há mais de um mês que não te vejo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Andamos desencontrados, tal como o sol e a lua. Sei que a culpa não é minha, sei que a culpa não é tua. É que eu já fiz tantos planos, todos a contar contigo. E por mais que passem anos, não sei ser só teu amigo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei bem e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei. Ai, o nosso Alentejo, hein, traz muitos talentos. Je connais pas très bien cette région-là. Bon. Oui, c'est, apparemment, c'est une région qui est en bug. Hein. Les gens, ils aiment bien parce que c'est... Les terres, le terroir, voilà. C'est un Portugal ouais, différent. J'y ai été pendant 3 ans. Alentejo? Alentejo. Ah oui? Pas loin d'Evre. D'accord. Je connais pas du exactement, tout. Exactement, Villa-Viçosa. D'accord. Bon. À découvrir alors. Oui, c'est un bel endroit. Enfin, c'est une culture différente un peu du reste du pays. Ah, Dieu, ben, déjà le nord et le sud, c'est quand même même différent. Le manger, tout ça, c'est carrément différent du nord ou du d'accord. centre. Hein, bon, eh bien, Alentejo, une région à aller découvrir. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont du Alentejo, pourquoi pas nous appeler pour parler de la région, des spécialités, des choses. Bon, voilà. On continue toujours en musique. Il est 11h17 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec Philippe Delgado, c'est ça? Ouais, et lui, il a fait le reality show d'accord. de Primera Compagnie et c'est lui qui était en deuxième ou premier, on... je sais plus. Ah voilà, on voit celui qui vivait au Portugal, là, qui a à l'affût de tous les trucs, là, de tout ce qui s'est passé au Portugal. Et il fait plein de télé en ce moment, c'est. D'accord. C'est lui qui tourne. Et c'était partout. Un chanteur déjà avant d'aller oui, dans la. D'accord. Okay. Mais il avait pas, ça fait plus de 30 ans, 20 ans qu'il d'accord, chante. Okay. Mais il avait jamais explosé, et puis là. Avec ça. Et si on réécoute les anciennes chansons, c'est pas si mal que ça. D'accord. Bon, on écoute Philippe Delgado. Eu sei que tu não me vais dar.

chão. Além da chuva, eu nunca imaginei que de lá fosse chegar o que eu tanto pedi. Não faltar comida na mesa e um amor pra vida inteira. Que tá tudo bem, só sei que nesse dia eu vou estar no primeiro lugar na fila. E quando o sol se abrir pra nós, vai chover. Vai chover tanto amor que a terra vai sentir. Todos vão sentir. Chuva de amor, c'est ça. On n'a pas besoin de pluie, hein. Non, pas besoin de pluie. On va continuer avec un registre complètement différent, avec du folklore, et ça nous a été demandé de Marilène Despiambos, qui souhaite un bon dimanche à toute sa famille, toutes ses amies qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, et elle veut un folklore. Donc on va écouter. On écoute. On y va. Tudo à volta parece tão banal. mesmo sítio, mas agora senti. Sei que fui eu que me perdeu, fui eu que não deu, mas fica difícil sem ti aqui. Johnny Abreu, Micas, é isso. E anteriormente foi Micael Carreira com Nininho, com Nuninho Navarro. ela saber que eu sabia a verdade, ela ainda teve lata de dizer que era amizade. Mas eu, como não sou parvo e corno, não quero ser. Prefiro dizer o primeiro do que o último a saber. Lá tive eu que reagir, desmascarando a verdade. Portanto, ela não tem nada e nem pensa em lealdade. Meu Deus, como é possível? Não se pode confiar. Este mundo está de louco, devo ter de me chamar. Oh, amigas, tu já namoras? Johnny Abreu, Mikes. On va continuer avec un duo qui font plusieurs types de reprises. Là, je ne pense pas que ce soit une reprise. Avec Vinyl. Era um trio e agora é um duo já há muitos anos, não é? Há muitos anos. Au départ, c'était un trio. Un trio, exactement, ouais. Et... On les avait reçus, je crois, le trio et le duo, j'ai déjà Montition. Peut-être, peut-être, ouais, il y a très très longtemps. Bon, Bocage, c'était un de leurs derniers titres. Et maintenant, on écoute Roman, c'est ça? Avec son dernier titre aussi. Hein. Soldats, de Tir Soldats. tempo não nos traz esse amor. Já foi, mas ainda aqui está. Vivo livre, mas sem me libertar. Vivo de símbolos, mas quero complicar. Tenho saudades, ai que ter saudades tuas. Sem a essência no atua, desse ator que está no ar. Tenho saudades de te amar perdidamente. De pensar que era para sempre, bem para lá da eternidade. Ai, tenho saudades. Saudades de saudades. Saudades do nosso amor. Saudades de saudades. Saudades do que passou. Saudades de saudades. Saudades do nosso amor. Saudades de saudades. Tenho saudades. Tenho saudades. Ai, de ter saudades tuas. Tenho essência nua e crua. Desse ardor que já não há. Porque ela não é só. D'écouter Nuno Ribeiro. Agora vamos ouvir la chanson qui va représenter le Portugal à l'Eurovision. Ah, ok. Et c'est un groupe qui vient de l'Alentejo. Eh bien, on écoute. No silêncio do luar, sopra o vento devagar, traz o cheiro das roseiras e o teu nome a sussurrar. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, por lá encontrarei rosas, fazem-me que plantei quando a gente era verdade. Sou eu pouco, eu não virei, e o jardim virou saudade. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, que brotou no Alentejo. Eh oui, ça va être eux qui vont représenter le Portugal. Hein, d'accord. À l'Eurovision. À l'Alentejo. Non. Ah, tu les places. Ah, je ne sais pas. Je suis pas très bon pour ça, mais bon. Dans les 10 premiers, 5 premiers. Je suis pas convaincu. Moi non plus. Je suis pas convaincu qu'ils soient dans les 10 premiers. Et tous les Portugais, on peut voter pour eux parce qu'on n'est pas au Portugal. Oui, oui. Et quand on n'est pas là, on peut voter. Voter pour pas son pays en fait, voilà. Pour tous les autres pays sauf la France. Une chanson pour commémorer le 25 avril. C'est un auditeur qui nous a appelé pour nous suggérer quelques chansons. On va écouter Grande la Villa Morena. Et ça, c'est le thème de notre grande fête qui va arriver. Oui, hein. Le 25 avril prochain, puisque c'est la commémoration des œillets. Hein. Des œillets. Et donc, cette chanson, Grande la Villa Morena, c'est la chanson qui représente cette... Celle qui a démarré, dans toutes les radios au Portugal, ils ont passé cette chanson, justement, pour... donner l'alerte. Voilà. Voilà, c'est ce qui représente cette date très importante au Portugal. Tout ça pour vous dire que le 25 avril, on fête aussi la révolution des œillets à la salle de la passerelle à Fleury-les-Aubrais avec une soirée dont le thème est les années 80-90. Alors, venez habiller dans le thème. Il y a, comme on dit, un dress code, d'être un peu sur le thème des années 80-90. Pantalon, pas de téléphone. Après, comme, il y a pas de. La perruque, les cheveux longs. Tu vas opter pour ça? Tu vas opter pour ça? Bah écoute, j'ai hâte de voir en tout cas. Donc voilà, avec des artistes des années 80-90 pour interpréter leur succès de cette époque-là. Plouet Mel, Fernand Coulé, Marc, Luis Manuel, Nel Monteiro et DJ Booba pour animer la soirée avec du folklore, le groupe folklorique Rolando de Miota. Tout ça à partir de 19h, le samedi 25 avril. Les billets sont déjà en pré-vente. Vous pouvez les acheter. C'est moins cher. Oui, 15€ sur le site de Radio Arc-en-Ciel. Il y a un lien sécurisé. Vous pouvez acheter vos billets sur place. Et puis sinon, le jour J, c'est 20€, sauf pour les adhérents, 15€. Voilà. Et sinon, avant, c'est 15, c'est ça? 15, exactement. En pré-vente, 15€. Allez-y. On écoute Grandula Villa Morena. José Afonso. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandula Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandula Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandula Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandula a tua vontade, Grandula a tua vontade, jurei ter. Eh oui, ça fait arpiar, je pense. Ça fait des frissons. Quand on écoute ça. On continue toujours en musique avec Il mange verdades, Paixão sem fim. Paixão nasceu em mim. Não consigo disfarçar, não. Está escrito em meu olhar. Porquê? Porque tinha que ter um fim. Não consigo aceitar que na nossa relação tudo foi em vão. Magoaste o meu. On vient d'écouter Hermange Verdade. On continue avec une artiste qui a été parmi nous il n'y a pas si longtemps que ça, autour de 4 ans. 3-4 ans, 4 ans peut-être. Et là, elle a une nouvelle chanson. On écoute. Ruth Marlène.

sonham com o dia, com o dia do casamento. Sónia Costa aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Continuamos com Luís de Reis. Quanto mais nós a sentimos, mais se quer. É por essas e por outras que se afirma que sem elas nada tem razão de ser. A mulher é como a água que bebemos. Quanto mais nos saciamos, mais sede se tem. É por essas e por outras que dizemos: a elas são o melhor que o mundo tem. Quero a vida, minha vida, sem amor, sem o amor que me alimenta dia a dia. Quero a vida, minha vida, sem amor, sem o amor de uma mulher que eu não vivia. Quero a vida, minha vida, sem amor, sem amor, sem o amor de uma mulher que eu não vivia. Quero e sua vida tarefada. Ai, olé, olé, ai, olé do cigano. Ai, olé, olé, ai, olé do cigano. Ai, olé, olé, e sua vida amargurada. Da festa gitana, tenho saudades da gente arraiana. Tenho saudades de ouvir a guitarra tocada com alma cigana, tocada com alma cigana. Tenho saudades de ouvir a guitarra tocada com alma cigana, tocada com alma cigana. Tenho saudades de Salomé, a ciganita mais linda da beira. Pé descalço a dizer olé, sempre a parar à luz da fogueira. Tenho saudades do povo com raça, irmão do sol, da chuva e do vento. Ai, esta mágoa já só me passa quando voltar ao acampamento. Tenho saudades da festa gitana, tenho saudades da gente arraiana. Saudades de ouvir a guitarra tocada com alma cigana, tocada com alma cigana. Tenho saudades de ouvir a guitarra tocada com alma cigana, tocada com alma cigana. Ai, a Salomé, a cigana aqui do Luís Filipe Reis, aqui com o Midley. Agora vem aí justamente Salomé. Salomé é uma jovem artista e ela é uma miúda sexy. É o que ela disse. E por que não, brevemente aqui em Orleans. Salomé. Sexy, não se deve assobiar às meninas, hein? Vamos lá, vamos lá. Salomé, um nome a não esquecer. Ela esteve aqui com a miúda sexy e agora vem aí Salomé, novamente com Vida Português. Ai, vira e tá na virada aqui com a Salomé. Salomé, ela vem aqui novamente com outro título. Moreno safado, depois do Vira Portuguesa. Estamos aqui a descobrir este trabalho, então, desta artista que se chama Salomé. E ela também canta kizomba. Dá-me mais kizomba. Vamos lá. Vocês gostam então desta artista Salomé? Se gostam, vamos ouvir mais uma música tirada do seu último trabalho. Vamos lá. E é o tema Roça Roça. Só quem roça. Vocês querem mais, descobrirem mais e mais este novo trabalho de Salomé. Vamos lá, esta é uma música mais calma e é dedicada ao pai. Obrigado, pai. luta sem fim, uma luta só pra mim. Mesmo cansado, nunca desististe. De suor, minha lição, teu abraço e proteção. Sempre tiveste comigo. Quantas vezes? Dedicou esta música ao pai por todo o esforço que ele fez para ela estar aqui a cantar e não só pela vida. Agora ela vai nos cantar em francês, Mademoiselle. Estivemos com esta artista descobrindo aqui alguns dos seus últimos títulos. Ela chama-se Salomé. Agora vem aí quem? Vem aí os filhos da nação e eles dizem que vamos interpretar o Malhão na Aldeia. Uma desgarrada, ela disse: canta mais, estou a ficar apaixonada. Ai, malhão, malhão, ai, malhão da aldeia. Quanto mais te danço, mais tu me vens à ideia. Ai, malhão, malhão, ai, malhão da aldeia. Quanto mais te danço, mais tu me vens à ideia. Ai, malhão. Malhão da Aldeia, aqui pelos, interpretado pelos filhos da nação. Agora vem o nome que é um artista que eu não conheço, mas que vamos descobrir. Ele chama-se Emanuel. Não, Emanuel, sim, Emanuel. Emanuel Silva, sou cozinheiro. Então esta música é especialmente para todos aqueles que estão nas cozinhas, todos os restaurantes aqui na zona de Orleans, e sei que são numerosos, para eles muita, muita coragem. Isto é, começa a apertar o horário porque os clientes estão chegando, não é? Muita força para todos os cozinheiros. Fui bom cozinheiro. solteiro. Foi na casa de Margarida onde mais gostei. Tinha muito apetite, tanto nunca cozinhei. Cozinho na Margarida. Cozinho lá na sua cozinha para todos os cozinheiros então aqui da zona de Orleans, todos os restaurantes aqui à volta, e para si que está em casa a cozinhar também, muita coragem, porque é preciso, hein? Portanto, agora continuamos, vamos lá deixar a cozinha de lado e vamos ao vinho da Clarinha, vamos lá. E é o grupo Dalma que vai interpretar. Baby. pareces más bonitica. Fas trobar unes castanyes, oh, clarinha, com que saboroso vinho e com que castanha sardinha. Todo ano é São Martinho. Vamos beber. Então gostam deste grupo Dalma, eles chamam Dalma, e saiu esta música, saiu apenas há dois dias, como esta que vamos ouvir, O Pezinho da Viela. Também é do grupo Dalma e eles cantam O Pezinho da Viela, saiu também apenas há dois dias para si já. Nasci à sexta-feira, com barbas e cabeleira, mais pareceram um anticristo que até o senhor padre cura, que é um homem de sabedoria, nunca estava um velho visto. Eu fui à Vila Franca, escanchado numa tranca, à morte de uma galinha. O que ela tinha no papo, sete cães, um macaco e um soldado de marinha. Põe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita, não tenho com quem lhe mande. Põe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho com quem a mande. Ai, o pezinho da Viela aqui, interpretado então por este grupo Dalma, eles que também fizeram um álbum que saiu apenas há dois dias, e nós já estamos aqui a passar algumas das músicas. Vou viver, vamos lá, viver e ser feliz, é isso, os votos sinceros aqui do programa do Telefone Toca. A vida de estudante não é fácil, coleta de desafio, momento de resistência, transformação. No mundo em evolução, mas eu hoje vou me divertir, vou mandar tudo para o espaço. Sem livro e sem pressão, hoje é para esquecer. Vou viver. Os caloiros tentem a tradição, eles trazem a esperança. Nós vamos nos fazer ouvir, somos futuros do todo. Na hora da partida, vamos brindar. Mas eu hoje vou me divertir, vou mandar tudo para o espaço. Sem livro e sem pressão, hoje é para esquecer. Viver Dalma, que estivemos a apresentar estas músicas do novo trabalho. Quem tem novo trabalho também é um grande romântico da música portuguesa. Ele chama-se Fernando Santana, ele que nos interpretava também a música de Aline, do Amo-te e muitos outros sucessos que ele teve. E ele agora tem esta música, Única Mulher, Fernando Santana. Ouvi sei que faço, mas sinto pena por pensar assim. Tu és a única mulher gostam desta nova música deste grande romântico Fernando Santana? Gostam ou não? Se gostam, podem dizer para o 0238-43-48-00. Agora também vem a nova música da Ana Duarte. Encendeia-me. Vamos lá deitar fogo. Com sabor a mel, vou te beijar, Duarte, ela que já esteve aqui nos palcos da Rádio Arc-en-Ciel há uns anos atrás. Hein? Vamos continuar. Este nunca esteve aqui, pelo meu conhecimento. Ele chama-se Seminho, Meu Silêncio. Já não sabe. vê daqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Descontrola. Ele está a descontrolar isto tudo. Vamos lá. Ele que nos canta a rainha do tic-tac. E não só. De olhos dos sonhos, eu sonho acordado. Morena gostosa, de cor do pecado. Azevedo, ele é um furacão em palco. Descontrola. Vamos lá, está tudo descontrolado. Estamos mesmo na reta final aqui do programa de Telefone Toca. E vem aí novamente Seminho, Seminho. E ele diz, dança comigo, vamos lá. Você pode dançar aí desse lado, eu daqui. Aqui é um bocado mais complicado. A noite cai sem avisar. Eu penso em nós outra vez. Há silêncios que sabem falar mais alto do que talvez. Teu nome mora na minha voz, mesmo quando eu não digo nada. Somos dois caminhos sós, na mesma estrada cruzada. Eu tentei fugir do sentir, mas o corpo lembra por mim. Quando a alma quer mentir, o coração diz que sim. Dança comigo, sem prometer. Só sente. Não tenta entender. Que zomba lenta, lado aberto. Teu passado bateu aqui perto. Dança comigo. Só sabem tremer. Teu olhar traz um mar antigo. Sal nas mãos, vento no peito. Cada passo perto do perigo. Cada beijo mal feito. Já nos perdemos mil vezes, sem nunca dizer adeus. Há destinos que escolhem mesmo contra os desejos teus. Não me peças para esquecer o que ainda vive em nós. Quem ama sem se proteger, aprende a sangrar em vós. Dança comigo, sem prometer. Só sente, não tenta entender. Que zomba lenta. Ai, uma voz a não esquecer também esta. Selminho, Seminho. Dança comigo, vamos lá dançar. E esta é uma chula geral. E é com esta chula que eu me vou despedir de vocês, marcar encontro para a semana próxima, para mais músicas, mais dedicatórias. Até lá, seja feliz. Bom domingo a todos.